noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Quarto Andamento, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje trago-lhe uma obra que é composta por duas partes, mas nesta emissão, contudo, vamos ouvi-la na íntegra. Convido-o a ficar connosco neste programa que é totalmente direcionado à música clássica, música erudita, a música de sempre. Hoje o compositor escolhido é de... Ou melhor, hoje o compositor escolhido é Christoph Mahler, que nos traz Sinfonia número 5, composta por duas partes, como já citei, mas vamos ouvi-la na íntegra. Fique por aí e desfrute destes 90 minutos. Da minha parte é tudo. Volto na próxima semana, à mesma hora, 21 horas, para 90 minutos de música clássica. Boa noite, boa semana. Sinfonia número 5, de Christoph Mahler. Thank you. Thank you.

Thank you. Música.